E lá vamos nós. Ah, acho que essa aqui é a sexta tentativa, né? Sexta tentativa. Sexta tentativa. Hoje tô aqui, o Dalton tá aqui, a Verônica tá aqui, todo mundo já sabe quem já tá aqui, né? Porque é a quarta, é a 14ª tentativa de gravação. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais gravação. Bom, Chega. chega, né? Mas o Dalton, vamos começar com o Dalton. O Dalton vai contar uma história que aconteceu aí. Que o Dalton tava desaparecido, que o Dalton, ele saiu da empresa, né? Todos sabem que todo mundo trabalhou na empresa, né? Esse já é um jargão do podcast, né? Todo mundo sabe que o pessoal aqui já trabalhou na empresa. Ninguém sabe que empresa que é. Todo mundo sabe que empresa que é, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Então, Dalton, explique-se, Dalton, explique. Então, eu não apareci na gravação do outro podcast porque eu não trabalho mais na empresa. Que eu, agora só o Eduardo trabalha na empresa, entendeu? Agora aí o Lira. Porque o Lira já tá empregado, eu ainda não tô. Ainda tô meio vagabundo, mas. Eu não apareci porque eu tava correndo atrás de resolver umas coisas aí, referentes à saída da empresa. Então eu tô Relaxa. desculpado, né? É, então, a Verônica também trabalhou na empresa, né? Ah, é verdade. Trabalhei na empresa durante 5 anos e meio, né? E hoje Bom, eu não trabalho mais na deixamos a empresa de lado, né, mano? Um dia a gente vai contar qual que é a empresa, vai ser engraçado. Que, ó, tá até fácil, o site é hospedado nessa empresa aí. Quem quiser procurar saber mais. É verdade, cara. E Tem várias histórias da empresa, né, isso, várias histórias, você não tem nem noção. Nossa, tem muita história. Bom, mas o papo aqui não é a empresa, né? Dalton, conta a história que você tinha pra contar aí. Ah, não, porque eu tava falando pela, já tô falando pela quarta vez, no caso, que essa semana eu lembrei do cast que a gente fez lá sobre Call of Duty, porque eu finalmente joguei o Call of Duty Modern Warfare 3, que eu peguei já há muito tempo na promoção de verão do Steam, né? Ou seja, joguei a versão para PC, para quem não sabe, Steam, PC Steam. Enfim. É, foi isso. Então, e cara, assim, achei um jogo legal, Lira. Legal, mano. Eu achei o jogo Achei um muito jogo foda, legal. mano. Porque tem uma parte. Ah, você chegou na. Você terminou o jogo ou não terminou? Terminei o jogo. Terminou? Então, aí tem aquela parte da Torre Eiffel, assim, é muito, muito animal, cara, quando cai assim a Torre Eiffel. Eu fiz até um vídeo do meu amigo jogando aqui em casa, essa parte, é muito foda. O jogo inteiro é foda. Bom. É um jogo que se baseia em ficar te impressionando só, né, cara? Assim, que não tava te falando, cara. Tipo, é um jogo que ele fica só, tipo, derrubando as coisas em volta de você, sabe? Tipo, dentro do helicóptero, e aí derruba o helicóptero pra você ver como é, que é lá dentro. Ou então faz o helicóptero cair do seu lado. Ou Sabe? faz os monumentos dos países caírem em cima da sua cabeça, que nem foi o caso da Torre Pô, Eiffel. animal, esse tempo foi muito foda. É só pra Verônica entender aqui, que o Call of Duty é um jogo de guerra, né, de tiro em primeira pessoa. É tipo que nem o Counter Strike, só que um Counter Strike infinitamente melhor, né? Porque o Counter Strike é muito ruim, né? Nossa, eu quero jogar isso daí, gente. Counter-Strike a gente achava legal, né? Nossa, Isso Lira, daí. você fez o comparativo de Modern Warfare 3 com Não, sabe por que eu comparei com o Counter Strike? Que uma vez eu fui com a Verônica na Lan House, eu, a Verônica e um outro amigo nosso, que é o Leonardo Galani, que trabalhou na empresa também. Aí a gente ficou jogando isso daí, mano. Não, mas não foi Counter-Strike, Lira. Foi A com o gente jogou Counter Strike. Counter-Strike, não foi com ele. Ah, foi com quem então? Não, então, foi só eu e você na Lan House jogar. Aquele dia foi eu Ah. e você que a gente foi jogar contra Do no fliperama. Fliperama! Ah, não, você tá vendo só os passeios que a gente faz aí, né? Fliperama, Lan House. Coisas que só a empresa te proporciona, né? É, só trabalhando na empresa pra você saber que acontece essas coisas lá, né? Com os funcionários. Então, cara, Faz tempo mesmo. Então, aí eu joguei esse jogo muito baseado em te impressionar. Então, se você. É um jogo legal. Então, se você é facilmente impressionável, você vai curtir o jogo muito mais do que eu. Eu gostei, entendeu? Mas, sei lá, se eu fosse mais. mais aberto a esses truques e etc. Porque como assim, Dalton? O jogo é animal, cara. Tudo é legal lá no jogo. Mano. Legal, é legal, mas não é legal, cara. Só isso, entendeu? É o máximo, mano. Ó, você jogou no Home Theater já isso daí? Porra, eu tenho 5.1 aqui em casa. Porra, mano, meu, dá vontade de chorar, cara, você jogando isso daí no 5.1. Então, por quê? Porque é um negócio que vai amplificar as tentativas do jogo te impressionar, entendeu? Porque muita explosão, muito barulho, sabe? Aí, assim, eu joguei esse jogo no Lira, porque eu joguei ele no... Não no mais difícil, no nível acima, no nível abaixo do mais difícil. Porque no nível padrão, cara, os caras, assim, eles ficam lá parados que nem patos esperando pra levar tiro, entendeu? É verdade. Aí agora nesse daí não, cara. Tipo, se você... Na verdade, eles ainda continuam que nem pato lá, só que você morre muito mais rápido, entendeu? Aliás, a última fase, que você tem que matar lá um X lá, né, que pra acabar o jogo, você... Não vai dar spoiler, cara, do jogo, é isso? Tu pode... Cara, não posso dar spoiler. É muito difícil, cara, a última fase nesse nível, não hard total, mas semi-hard lá, né? Porque, cara, os caras te matam muito rápido, às vezes você nem tá vendo eles, eles estão acertando você, você morreu, assim, você tem que começar. Então você vai morrer, e assim, eu morri muitas vezes só na última fase também, né? Então, eu achei um jogo fácil até, entendeu? Porque se você conseguir não ficar impressionado com tudo aquele monte de coisa caindo e aparecendo, explodindo em sua volta, você vai ficar sossegado, entendeu? Aquele negócio é só pra te assustar e te deixar mais desesperado, sabe? Mas é legal, cara. Eu não joguei o multiplayer dele, que eu acho que é o foco dele também, né? Tô vendo que o Dalton não curtiu muito, velho. Não, gostei, cara. Eu gostei, mas eu não sou facilmente impressionável, só isso, cara. O que eu gosto mesmo é do trabalho de arte que tem em cima dos jogos. Aliás, o trabalho de arte que teve em cima desse jogo aí também foi razoável, entendeu? Eu já vi melhores e tal. Mas assim, questão de que nem eu falei, cara, muito Hollywood, assim, sabe? Muito set de filmagem de Hollywood, assim. Vamos explodir as coisas em volta, vamos fazer tudo cair, vamos te impressionar, sabe? Então assim, no geral, sei lá, se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 8 ou 7, assim, sabe? Ok, né? O Dato não gostou, então o jogo é nota 10. 10. Não gostou. Dalton não gostou, o jogo é nota 10, pode jogar, que esse jogo eu recomendo aí, pode jogar até 20 vezes se você quiser. Aproveitando... Mas joga no hard, hein? Joga no hard. E tem o hard e depois tem o veterano. O veterano você não pode tomar um tiro no veterano, cara. Exato. É meio que verdade, né? Que você tomar um tiro daquele fuzil ali, você vai morrer. Esse daí eu não joguei ainda, joguei no nível anterior, mas não assim. Eu joguei no hard que vocês vão curtir mais. É, não, o jogo no normal ele é meio cansativo, assim, que tem hora que você começa a ver que ele tá muito fácil, sabe? Mas tudo bem. A Verônica nunca jogou o Call of Duty, mano. Verônica, o que você tava fazendo na sua vida que você nunca jogou Call of Duty, meu? Na verdade, eu só jogo joguinho antigo, né? Só gosto de joguinho antigo. Então, esses jogos, assim, de guerra, de... sei lá, de tiro, não sou muito fã, só assisto, né? E outra também, eu não tenho nem como jogar, não tenho videogame, eu ia até ir na Lan House, e eu vou sozinha na Lan House, é muito forever alone, né? Nossa, sozinha na Lan House, nem tem Lan House mais direito, Verônica. Peraí, mas ô Verônica, você andou jogando, falando sério agora, você andou jogando lá o Pac-Man, né? Um negócio assim, ou Franz, você viu jogarem? Não, então, foi o Lira. O Lira me mandou na realidade um vídeo do Pac-Man. E o que, que é aquele jogo, gente? Me fala, o que, que é aquilo? Que vontade de jogar aquilo. Sério, eu tenho vontade de comprar um PlayStation só por causa do Pac-Man. Só por causa do Pac-Man, meu Deus. E tanto jogo bom no PlayStation, só vai lembrar do Pac-Man. Tá bom, né? Nossa, não, mas é animal. Você viu, né, Lira? Eu vi. O Dalton, os jogos, os gráficos, você chegou a ver aquilo? Não vi ainda. Preciso não, ver. Então, no post desse cast aqui, que foi gravado 7 mil vezes, eu vou colocar o link desse vídeo aí, psicodélico, e vale a pena, porque esse jogo, ele é grátis pra quem tem a PSN Plus, né, que o Eduardo falou e o Asso confirmou isso também. É, eu não tenho PSN Plus, que eu sou pessoal do PlayStation pobre, né, PS3 for pobres, né? Mentira, eu tenho tanto jogo aqui que eu não consigo nem terminar, cara. Eu não aguento mais. o Eduardo assinou a PS Plus e só pelo Double Dragon Neon já valeu a pena. É, então, e ele falou que o Double Dragon Neon é bom. Eu tenho minhas ressalvas, né, que aquele jogo seja bom, mas tudo bem. O Eduardo falou que é bom, falei, ah, tá bom. É. Mas ele falou, ele deu exemplo, falou por quê? Não, então, ele chegou e falou assim, ah, eu comprei o Double Dragon lá e tal, e achei legal. Eu vi umas imagens no UOL, vi umas, uns vídeos na internet, achei o jogo uma bosta, mas tudo bem. Ali, o jogo é anos 80, o jogo, aliás, o jogo é idealizado pra como se fosse uma luta de gangues nos anos 80, então você vai ter uns caras com umas cores mó escabrosas, umas roupas mó feias e uns penteados mó zoados, entendeu? Então, é bom, assim, cara, não tem... É difícil você pegar e pegar um jogo que é clássico, você passar ele pra 3D e ele ficar com aquela mesma fluidez que você tava acostumado, cara, é muito difícil. Eu acho que o que você achou o jogo ser uma bosta, porque o jogo não é tão fluido assim, parece que é meio duro os golpes e tal. Eu tive um pouco dessa impressão também, entendeu? Mas não é por isso que o jogo é ruim. Ah, não sei, eu não compraria o jogo, só pelas impressões que eu vi ali. A Verônica nunca jogou Double Dragon, já jogou Verônica Double Dragon? É velho, hein? É velho. É velho esse jogo? É. Ele é de qual videogame? Ele tem de Master System, Mega Drive, Super Nintendo, tem de Neo Geo, Fliperama, tudo que você quiser tem esse jogo, Double Dragon. Nossa, Double Dragon. É que tinha um cara. Tinha um cara com roupa vermelha e outro cara com a roupa azul. E ficava dando porrada em todo mundo na rua. Putz, eu acho que eu lembro, hein, qual que é esse cara. Não é Final Fight, cuidado. Esse joguinho. Esse jogo é muito antigo. Se for o jogo que eu tô achando que é, um cara tem um bastão e o outro tem um tchaco. É, esse daí é a capa do jogo. É, mas esse é o jogo, pelo menos acertou, velho. É o jogo, é esse. Aí eu pensei que a Verônica ia errar, cara. Eu tava torcendo pra Verônica errar pra ser mais engraçado. Bom. Não, eu lembro dos jogos antigos. A única coisa que eu lembro também são os jogos antigos, né? Porque os jogos novos de hoje eu nunca joguei, né? Então. Nunca joguei. Quer dizer, eu nunca joguei. Eu joguei algum, mas. Não tenho. É, eu não jogo tanto quanto vocês, entendeu? Mas os antigos, pode perguntar o que é que você sabe. Não, desculpa aí, enciclopédia. O Atos tava comparando semana passada a Verônica ao Edu. Que o Edu também, né? Cheio de ser o senhor enciclopédia, né? Aí a Verônica tava uma enciclopédia lá dos jogos antigos. E falando nisso, a Verônica semana passada ficou devendo aí uma imitação que ela ia fazer do Toad do Mario Kart, velho. Nossa, não, por favor, não vergonha de imitar o Toad do Mario. Tá bom, no final eu imito. Não, no final você imita. Eu imito, ó, oh, tá bom, hein. Cara, eu não faço ideia de como é que o Toad falava. Então, você não qualquer coisa. Então, ela não, eu já vi a Verônica imitando o Toad do Mario Kart, é muito parecido. E ela falou que ia fazer isso e ela esqueceu no último, uma mancada, mas tudo bem. Eu acho que eu tô lembrando, mas tudo bem, fala aí. Então, já que a gente tá muito com muitos assuntos, né, com a pauta sem pauta, hoje saiu uma matéria no Kotaku, né, falando que um pesquisador falou que a gente pode estar vivendo num PlayStation 7. Sabe aquele esquema do Matrix, que a gente tá numa realidade virtual e a gente serve como pilha? Que a gente tá vivendo, que a gente vê, na verdade, não é, na verdade, o mundo real, que a gente tá tudo dentro de uma máquina presa, etc. E as pessoas que estão ouvindo conhecem Matrix. É, então. Aí, é uma explicação, né, que assim, na teoria que ele tava falando, 10 mil pessoas poderiam viver, né, ser emuladas dentro desse PlayStation 7. E, por exemplo, assim, então 10 mil pessoas que você conhece, elas estão no PlayStation 7. É assim, ele usou o PlayStation 7 como exemplo, assim, né? Tá um nome genérico. E aí ele falou assim, ah, então, vocês pensam que Matrix não existe? Isso aí pode existir e tal. E a cada 2 anos a capacidade computacional dos computadores, tipo, duplica. Então quer dizer que já existem computadores mais poderosos que o cérebro humano. O que vocês acham dessa brisa total, mano? O que esse cara tomou? Ah, fala aí, porque eu também quero, né? Sei lá. Aí o sonho de todo nerd é que a gente esteja vivendo na Matrix, cara. Aliás, isso já foi moda durante um bom tempo, né? É. já foi moda durante um bom tempo pra quem estava vivendo na Matrix. Aliás, já foi assunto de revista e tal. Até acho que é super interessante. É super interessante falar isso daí. O maior babaquice, né, cara? Na boa, né, mano? Aí, agora, porque a moda agora é zumbi, né, cara? Nossa, aliás, acho que já tá acabando a moda do zumbi também, né? Ah, apocalipse zumbi, isso, apocalipse zumbi aquilo. Ah, estou me preparando para o apocalipse zumbi. Babaquice também, né? Na boa. O Dalton tá se revelando, hein, Dalton? Dalton tá se revelando, Dalton. Esse é o verdadeiro Dalton, esse é o verdadeiro. Porque não aquele Dalton do podcast que ele fala... Não, veja bem, vamos conversar, vamos ter um tema mais não sei o quê. Não, gente, ó, vou falar, assim, eu gosto de jogos de zumbi, cara, eu gosto muito da série Resident Evil, o Walking Dead, que tá saindo capítulos também, muito bom, cara. Agora, uma coisa totalmente diferente, você querer fazer aquele paralelo com a realidade, né, cara? Isso é um absurdo, descabido, e ou em outras palavras, coisas de babaca, né? Então... É o Dalton revelou. Com todo respeito, respeitando aí todos os babacas que respeitavam. Não. Babaca respeitado. Não, o Dalton tá muito revoltado depois que ele saiu da empresa, cara. Dalton, calma, Dalton, mesmo. Então, a Verônica falou que é uma brisa total, né, de viver no PlayStation 7. Você queria viver no PlayStation 7, Verônica? Com certeza, eu adoraria. Com certeza adoraria, que beleza, né? Imagina a brisa que deve ser viver no PlayStation 7, cara. Nossa. Sei lá, nossa, eu tô aqui, vocês estão falando aí, eu tô aqui viajando. Não. Já me imagino no PlayStation 7. Imagina essa loucura. O negócio é estranho assim, mas se você ler a matéria, vou até colocar o link depois da matéria, assim, da Kotaku lá. É até meio cabível algumas observações ali que ele faz, assim, só que é meio estranho, né? Fica estranho no final das contas, né? Você acaba falando assim, ah, tá bom, é brisa. Essa semana também, vamos ver, tiveram uns lançamentos aqui de uns jogos super divertidos. Vamos ver, ó, Kirby Dream Collection Special Edition do Pra Nintendo Wii. Olha, a Nintendo tá lançando jogo pra Nintendo Wii ainda. O Dalton gosta de Kirby, né? O Dalton não, desculpa. O Eduardo que gosta de Kirby. Eu nunca joguei. Eu mesmo queria até jogar algum, sei lá, na época do Super Nintendo. Não tive a chance. É, jogo é ridículo, mas tudo bem. A Verônica, você jogou Kirby, Verônica? Que era um bonequinho rosa, redondinho, assim, pequenininho. Ele ficava pulando. É. Kirby Superstar. Se escrevia Kirby, né? É, Kirby, é. Só que você fala Kirby, né? Não, eu acho não. Que daí não. Não, daí eu deixo pro Eduardo só. O Eduardo é mais, né? Ancião. O Eduardo é mais ancião lá dos jogos. Acho que beleza. E também, então, teve o lançamento do Street Fighter, a edição, né, de colecionador de 25 anos de aniversário do Street Fighter, que é custando uma bica, né? Isso daí. Eu falei isso aí, não falei que... Falou? Vinha com o Ryu e tal, né? Isso aí mesmo, você falou, mas o lançamento foi essa semana. Ah, tá. Vem com, acho que, sei lá, trilha sonora, não vem? Vem com um monte de coisa. Vem um monte de tralha nesse negócio aí. Vem o boneco do Ryu, sei lá. Vem também. Vem um monte de tralha. Bastante tralha esse negócio aí. Vem todos os jogos, né? É mó divertido. Custando 28 mil reais, né? Não, a bagatela de 30 mil você pode levar isso pra sua casa. E também tem o lançamento do... É, de muitos reais, né? Esse cara tá cacete. E também teve. Mas lançamento... vai na Santa Efigênia. Santa Efigênia. Você trabalha na Santa Efigênia? Não, eu acho que a Verônica trabalha na Santa Efigênia. Você não vai achar isso daí. Cara, você não vai achar isso daí nem. Tipo, vai não, ter dois no Brasil. Mas tudo que você fala pra Verônica, ela chega e fala assim: não, vai na Santa Efigênia. Ó, Verônica. Para de causar, Verônica. Você tá causando, ó. E deixa eu continuar aqui. E também teve o lançamento do Borderlands 2, que o Eduardo tava jogando Borderlands 1 semana passada. O 2, não sei lá, deve ser alguma continuação besta do Borderlands. Era um jogo legal, cara, Borderlands. Assim, um jogo que ele não pedia... pelo menos no computador ele não pedia uma placa gráfica tão de última geração, porque os gráficos deles são tipo cel shading, né? Uhum. Então é meio desenho animado, então fica fácil qualquer placa meia boca renderizar, fácil entre aspas, né? Guardado as devidas proporções, mas é mais fácil do que um jogo mais recente. E então é um jogo que não enganava bem na questão gráfica e era divertido até. O 2 tá no mesmo esquema, bem legal. Pois é, vamos lá. É, continuando aqui, também teve um jogo que eu não sei que jogo é esse, que é o Baldur's Gate Enchant Edition. Cara, isso é uma série de RPG muito antiga já, entendeu? Ah. Ela começou, se eu não me engano, né? Tipo, aliás, sem pegou de surpresa. Eu até poderia ter feito uma pesquisa melhor, contar isso se a gente tivesse pauta e preparado, não tivesse tentando gravar pela sétima vez. Ah, desculpa. Mas é. Se não me engano, o primeiro jogo da série Baldur's Gate foi lá no IBM PC 286, lá com 16 cores. Não, aliás, duas cores só, eu acho, não sei. E era um RPG de clique. Tipo, ele era 2D, mas ele te colocava num 3D, que nem naquele esqueminha do mapa. Lembra daquele mapinha do Phantasy Star, quando você entrava dentro dos calabouços? Sim, sim, sim, sim, sim. Era meio naquele esquema, o Baldur's Gate, mais ou menos. Muito bem. Enfim, eu queria ter muito mais falado dessa série. Aliás, é muito extensa mesmo, né? Tanto de jogos que se chamam Baldur's Gate, como derivados até. Bom, semana que vem, todo mundo vai ter que vir com a sua listinha devidamente preenchida. Entendeu? E a gente só vai gravar uma vez, das 9 horas até as 9h30. Mas dessa vez a gente vai extrapolar um pouco, entendeu? Porque aconteceram alguns problemas técnicos, porque os estúdios Rodrigues, né, não puderam fazer essa gravação, aí tivemos que fazer um estúdio improvisado aí, que... tragédia total, né? É, lá no Projac Rodrigues, né? É, os estúdios Rodrigues. Você não conhecia os estúdios Rodrigues, Verônica? Olha, eu não conhecia não, hein? Não? Não conhecia o lado do Eduardo. Ah, se você instalar o Google Earth, você consegue ver, cara. Só você tá na região ali do M. Boi Mirim, ali, que você vai ver. Existe o Rodrigues, mano. Ah, você não conhece, ó, os devoradores aqui tem vários institutos, tem vários métodos de pesquisa aqui, o Instituto Data Dalton também, tem várias pesquisas. Vários institutos confiabilíssimos, cara, no qual a gente fazer o nosso árduo trabalho de pesquisa. Tem o Data Dalton, né? Tem o Estúdios Rodrigues, responsável pela edição e gravação. Gravação e transmissão, né? Transmissão, é verdade. E pra você ver como a estrutura que suporta o nosso site e podcast é algo que transcende. É, digno dos maiores portais, cara. É, eu esqueci, qual que era o do... Tem um estudo Data Dalton de pesquisa e qual que é o outro, mano? Eu esqueci. Eu só me lembro do Data Dalton. É, que foi... Eu inventei o Data Dalton, você tinha inventado um que eu até esqueci, velho. Central Lira, de não sei o que lá. É, era uma brisa também, mas tudo bem. É só ouvir uma gravação do podcast, né, que a gente explicou do Instituto Data Dalton. Aí o Dalton explicou também das pesquisas do... Não sei o que lá, Lira, de pesquisa. Aliás, assim, a gente tá devendo um podcast, né, cara? Só pro pessoal ficar... Assim, não ficar triste, não ficar revoltado, não quiser quebrar tudo. É o seguinte, o podcast tá quase pronto, né? A gente já fez a gravação, já preparamos as imagens, e só falta o Eduardo finalizar lá a edição e colocar tudo e fazer o post e colocar no site. Eduardo vai cobrar a equipe dele lá nos Estúdios Rodrigues. A galera dos Estúdios Rodrigues que tá devendo o podcast agora. E o Instituto Data Dalton está preparando o próximo podcast. A gente não recebeu ainda as especificações técnicas do próximo podcast, então quer dizer, eu não sei o que vai acontecer. E no próximo podcast, Dalton, você tem que chamar o Renan Pinheiro, que a gente tentou chamar o Renan Pinheiro pra gravar esse ao vivo. É, eu se estivesse online no Steam aqui, eu teria conseguido chamar ele. Pior que ele tá sempre online, só nos últimos tempos que ele deu uma sumida daqui. O que será que aconteceu com o Renan Pinheiro, hein? É um mistério. A Verônica não conhece o Renan Pinheiro. Ô, Verônica, o Renan Pinheiro é um colaborador dos Devoradores, né? E ele sempre posta, ele é o cara que mais ativo no site. Ele sempre posta, ele sempre corre atrás de conteúdo, ele sempre comenta, ele sempre manda e-mail. Ele é o cara que faz tudo. E ele tá acompanhando a gente desde os primórdios. Desde o começo. Ele foi o primeiro cara que ouviu nosso podcast e falou que era legal. E de onde que é esse cidadão? É de Santos. Mas o Dalton apadrinhou ele, se você quiser saber, assim, o Dalton apadrinhou ele. Ele é só um menino que quer jogar seu videogame, pai. É, ele é o Charlinho dos videogames. Charlinho dos videogames. Charlinho! Então, o Charlinho não era um menino que só queria estudar? na humilde, andar 25 mil quilômetros e tal. Então, vai, eu, Charlinho, vai! É, esse mesmo, esse mesmo. Então, aí o Renan Pinheiro é o Charlinho dos videogames, cara. Ele é um garoto que só quer jogar seu videogame em paz, cara. Nem que ele tenha que baixar os gráficos pra máximo low e tudo o resto, entendeu? Ele só quer jogar seu videogame em paz, cara. Um menino muito aguerrido, por sinal. Muito aguerrido. Tá bom, mas o que aconteceu com o Charlinho? Então, ele deu uma sumida aqui, a gente teria chamado ele pra gravar, sabe? É, não, a gente tentou chamar ele pra gravar, porque... E também esqueceu do Watson, né? O Watson deve estar online, eu vi que ele tá online, esqueci de chamar ele. Mas agora não dá pra chamar mais o Watson. Semana que vem eu vou chamar o Watson, né? Porque o Watson é meio polêmico, né? Ele gosta de sentar a lenha no Dalton, é mais engraçado. Legal, hein? Legal. Polêmica, hein? Legal. Polêmica é legal, né? Ao vivo ainda? É ao legal, vivo, é legal. Ao vivo. A gente tá no ao vivo pela 24ª vez hoje. É um ao vivo muito cansativo. Vou pedir pra alguém contar alguma história aí, porque essa semana a gente fez um negócio muito despreparado. Se você tá ouvindo isso daqui ao vivo, pode criticar, pode reclamar, descer o pau em todo mundo, que a gente não se preparou direito pra fazer esse podcast. Não, não, não, não desce o pau em todo mundo, não. É, vai, fica quieto aí, ouve o negócio. E já era. Ó, a gente tá chegando perto do final, perto do momento que a Verônica vai ter que imitar o Toad, hein? É, mas se prepara aí, Verônica, você vai ter que imitar o Toad. E falar nisso, ô Dalton. Essa semana lançou um Humble Bundle novo. Ah, sim, sim, eu comprei, inclusive. Eu também comprei. Aí, só que eu fui enganado pelo site do Humble Bundle, cara. Ele fala mas, assim, é, né? Ele falou assim, ah, se você pagar acima de $5.79, né, você destrava o jogo lá, o Dust Force, né? Na verdade, acima da média, ele fala, mas beleza, que deveria estar em $5.79. Então, mas é acima da média, eu tinha que pagar mais de $5.79, não é isso? Isso. Aí, eu pensei assim, vou pagar 10, né? 10 tá acima de... tá acima dos $5.79, né? Uhum. Aí, só que assim, quando você entra no site, ele já deixa marcado nos 25. Nossa, velho, e aí? Aí eu paguei 25. Puta que pariu, velho. Você pagou $25, mano. Você tá na lista do top 10 maiores doadores do Humble Bundle, cara. Nossa, cara. eu tinha marcado os 10 e preenchido os 10, né? Verônica, pra você ter uma ideia do que a gente tá falando... É, pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, o Humble Bundle é assim, são 6 jogos, sei lá, 6 ou 7 jogos independentes, tipo, sem grandes produtoras. Então são jogos... Em teoria, mais simples. Na verdade, são jogos bem, bem diferentões, assim. Que você paga barato, normalmente você já paga barato. Esse Humble Bundle, o que ele faz? Ele junta 6 desses jogos e fala pra você pagar o quanto você quiser acima de $0.01. E só que, por isso assim, tipo, dá pra você pagar... Então você pode colocar 10 centavos de dólar por, sei lá, 5 jogos. Escolher 5 jogos. Se você quiser destravar o 6º jogo... Você tem que pagar acima da média do que estão doando, entendeu? Então, no caso, a média, quando eu comprei, tava R$5,70. Aí eu paguei R$5,75, levei os 5 jogos, mais um que é destravado por eu ter pago acima da média, entendeu? Então, mesmo você pagando acima da média, é barato. É barato. Você pode pagar até $1 e não pegar esse último jogo, que você já vai estar saindo ganhando, de qualquer jeito, sabe? Aí, eu, super topeira, paguei R$25. Ele pagou $25, ele poderia ter comprado... Não, você tem um Humble Bundle em pessoa! Pessoa, cara? Não, eu dei uma toperada, né? Mas tipo, vai tudo bem. Mas aí depois eu pensei, puta que merda, né? Mas não, vale a pena, né? Se você for ver o trabalho dos caras ali, dos jogos, vale a pena. Você tá se criando desculpa por ter jogado agora, mano. Não, mas tudo bem, vale a pena, Dalton. Mas tudo bem. $5.80, mas tudo bem. No próximo Humble Bundle jamais pagarei os $25, né? Mas tudo bem. E fora que eu não quero te piorar a situação, mas o Eduardo há de concordar comigo e o Salesi também, que foi até um dos piores Humble Bundles, né? Porque. É verdade. O Dust Force era um jogo legal, porém o resto ali, bem a boca, sabe? Bem a boca, então... é verdade, mas tudo bem. Mas o que vale é você ter a aura gamer e estar fazendo bem pela causa. Aham. Agora, eu estou sendo o Dalton nesse podcast, entendeu? Estou fazendo o papel de Dalton. Mas tudo bem, né? Mas vale a pena. Eu vou colocar o link do Humble Bundle lá, que vale a pena. Não pague 25, não pague 25 dólares. Cuidado, porque o Dofo joga pra 25 dólares. Ah. Gente, me desculpa, mas que jogo é esse? Que o Lira pagou 25 dólares? Então, na mas verdade assim... é um grupo de são 6 jogos. É. São 6 jogos. Que depois você eu pode mando pagar pra você. Você pode pagar um dólar. Você pode pagar um dólar se você quiser. É. Só que aí você só. Em 5. Tá? E aliás, são jogos que você até gostaria, por serem jogos meio bem simples, assim, bem. Que lembra bem jogo antigo e tal. Pelo menos nesse que eu vou bando. Se você pagar mais do que a média, Verônica, aí você libera o sexto jogo, entendeu? Então você pode pagar um dólar em até 5 jogos, só que se você quiser pegar o sexto, você paga 5,80. É mais ou menos assim, que é a média que tá lá. Ah, eu só paguei 5 vezes mais o valor da média, já quer dizer que eu me ferrei, entendeu? Pode mandar uma carta lá pro nosso contato, @devorador2.com.br, pode me chamar de babaca, etc. Ali, você recebeu 5 jogos? Recebi 6, Verônica, 6 jogos, pelo menos. 6 jogos. Nossa, só você mesmo, Lira. Pô, você pode falar engraçado, engraçado na Verônica. Eu tinha explicado isso, tipo, faz horas, tá ligado? Tudo bem. É que ela não prestou atenção. Mas tudo bem, Verônica. Você não prestou atenção na explicação do Dalton. Eu prestei. Entendeu, Verônica? Semana que vem você vai estar cortada do podcast porque você não prestou atenção. Eu prestei, eu só não entendi. Mas tá bom. Eu prestei, é sério, só não entendi, entendeu? Tudo bem. Semana que vem a gente vai fazer uma votação junto com o Eduardo pra ver se a Verônica pode ou não participar. Porque a Verônica tá. Não tá prestando atenção, ela tá causando, entendeu? ela vai ter que comprar o Rumble Bundle no próximo Rodon Rumble Bundle. Gente, eu nem sei o que esse Rumble Bundle faz. É o Bumblebee. Não, mas não vai explicar, não, pelo amor de Deus. É, a gente já tá chegando aqui no limite do tempo, né? A gente tá chegando aqui próximo aos... A gente já passou um pouco dos 30 minutos. Bom, vamos finalizar aqui, mas antes de finalizar... Seu filho da mãe! A Verônica tem que imitar o Toad, no Mario Kart. Ai, gente, eu tô com vergonha de imitar o Toad. Peraí, você vai imitar o Toad quando ele leva um casco? Porque aí eu lembro. É isso aí mesmo. É esse daí mesmo. Mas, então, gente, eu tô com vergonha de imitar. Isso daí vai... É, tá ao vivo, né? Tem alguém ouvindo? Tem. Eu, você e o Dalton. Ah, é? É. Ah, mas depois vocês vão colocar no Facebook. Não, não vai no site, não. A gente edita, tá suave. A gente corta. Tá, então eu vou imitar o Toad do Mario Kart, vai. Ai, ô. Tem batata. Não, ela sacaneou que o bagulho era pra ser parecido, mas tudo bem, velho. Tá devendo a imitação do Toad do Mario Kart pra próxima semana, se você for convocado a próxima semana, porque você essa semana você não prestou atenção nessa explicação do Rumble Bundle. Semana passada você entendeu tudo o que aconteceu no Pac-Man e essa semana você entendeu nada. Mas tá bom, Verônica. Mas eu vou lá pro Dalton. Eu fico cortada, é isso mesmo? Não, ainda não, a gente vai fazer uma votação. A gente vai colocar uma enquete no site, mentira, a gente não vai colocar enquete no site, que a gente não tá nem atualizando o site direito, mas tudo bem. É, mas vamos finalizar e depois disponibiliza o áudio aí com a imitação fake da Verônica do Toad. Mas finaliza aí, Dalton, fala alguma coisa que você quer dizer aí. Ah, eu quero dizer que o negócio é isso aí, galera, muito obrigado e... Beleza, tal como a falta total de palco nesse. Acho que também não tenho o que falar pra encerrar também. É, tudo bem. Verônica, fala alguma coisa e faz alguma justificativa pra você voltar semana que vem. Gente, olha, essa imitação aí eu fiz zoando, tá? Não é assim. O Toad não faz isso. Se ele fizesse o jogo, com certeza não ia pra frente. Mas. Assim, vote em mim pra continuar no programa. Big Brother do paredão aqui dos separadores. Aí tudo bem. Vamos finalizar. E é isso aí. A gente vai fazer a semana que vem. A gente promete ter pauta. Beleza? Até semana que vem, gente, galera. Agradeço a todos. Valeu, obrigado. Valeu. Vai, Verônica, agradece. Tchau. Falou, tchau. Tchau, beijo. Tchau.